natureza do meu sul, paz. Menina bonita que clareia o meu viver, traz a de paradise, paraíso do meu mar. Fogo colorido, cores para não nublar. Cores, valores, que não tão nessa pista pra vender. O negro só amasse, missão sem tempo ruim. Rocha é mais que Marfim, sou tipo Luther King. Dores, dores, minha força existe pra matar você. Eu não fraquejo, é sem fim, a missão é ringue. Meus amigos é Congo e eu sou o King. Também rola um lazer no Rosa Norte, verde praia, pra quem trincou a vera e nunca correu na raia. Deus tarda, mas não falha, dia lindo, nasce puro. Hoje com 28 nos assuntos bem maduro. Seguro, liberdade, amizade e conforto. Vida e sorriso, glória pra quem tava morto. A natureza é linda, a liberdade é rara. Cheguei onde cheguei porque botei a minha cara. Então cores, valores, que não tão nessa pista pra vender. Só amasse, são sem tempo ruim. Rocha é mais que Marfim, sou tipo Luther King. I have a dream. Catarina, natureza do meu sul, paz. Menina bonita que clareia o meu viver, traz a de paradise, paraíso do meu mar. Fogo colorido, cores para não nublar. Cores, valores, que não dão nessa pista pra vender. O medo só amasse, missão sem tempo ruim. Rocha é mais que Marfim, sou tipo Luther King. Cores, cores, minha força existe pra matar você. Fraquejo é sem fim, a missão é ringue. Meus amigos é combo e eu sou o King. Também rola um lazer no Rosa Norte, verde praia, pra quem trincou a vera e nunca correu na raia. Deus tarda, mas não falha, dia lindo, nasce puro. Hoje com 28 nos assuntos bem maduro. Seguro, liberdade, amizade e conforto. Vida e sorriso, glória pra quem tava morto. A natureza é linda, a liberdade é rara. Cheguei onde cheguei porque botei a minha cara. Então cores, valores, que não tão nessa pista pra vender. O medo só amasse, sou sem tempo ruim. Rocha é mais que Marfim, sou tipo Luther King. Cores, cores, minha força existe pra matar você. Eu não fraquejo, é sem fim, a missão é ringue. Meus amigos é Congo e eu sou o King. I have a